Salvador, bom dia, 3399, informação de trânsito, proteção Guarulhos. Guarulhos, só um minuto, copa agora na minha escuta, prepare da eu. Tá 3520 DLB 148, 1h55, opera na Recife. Recife 148 DLB? DLB 148. Autorizado, direita Índia, até o ponto de espera da 90, quando lá com a 18.95, ajustado em 11. A gente está aqui à direita Índia, até o ponto de espera 18.95, tá 3520. Alô, Salvador, bom 917, informação Charlie. Sim, 917, Guarulhos, na minha escuta guarda de autorização, nível de voo já aprovado, 3. Correção. 360, Nadael, só um minuto. Guarulhos, 360, rota conforme plano, grid, episódio no meia, prova Tazulu, decola no zero, direita, antecida da El, Leda, pós-Leda, voa grid, 51-13, transponde, controle 198. 360, rota do plano, decola da El, Leda, grid, 51-13, transponde, 198, só complementando, curva direita após decolagem, dá no zero, é, portão 3, chama quando o plano posicionar. Mantenha a posição alinhada. Mantenha a posição alinhada, 3520. Visualizo uma luz vermelha piscando aproximadamente a uns 800 metros à sua frente. Negativo, tem duas luzes mais ou menos do lateral direito da pista, mas não estão piscando, estão fixas. Deixa uma tela, agora piscando nenhuma. É que eu estou visualizando uma luz vermelha fraca, com intensidade fraca, piscando, eu não estou conseguindo identificar se é na pista ou fora. Não, dentro da pista a gente não está conseguindo visualizar nada não. Sim, eu vou solicitar uma revisão na pista, o senhor quer decolar ou quer aguardar? É, seria na cabeceira oposta lá? Não, é próximo a... o senhor conhece a entrada do pátio... de autoridade? O militar aqui na esquerda? Sim, o primeiro. Tá visualizando absolutamente nada aqui. Gente, é... autorizado a decolagem, vento a centena com 10-9. Gente, autorizado a decolagem, com 5-2-0. Salvador, eu tenho 399, portão 3, puxa deck a sua mente. Prezado, puxa, porta táxi. Porta da táxi. 917 para cópia? Sim, meu irmão, 917. Autorizado Guarulhos, 360. É, a rota via Bridge, Papo Zulu no meia, Delta Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, linda após linda, voa Bridge, 5121 transponder, controle do PS198. 8897, autorizado Guarulhos, 360, Bridge, Papo Zulu no meia, Dava até o Zulu, passou fora, inverno, curva direita, Dael, entra, linda, direto Bridge, transponder. Foram 2-1 no controle 19-18. Ok, senhor. Uma vez obrigado e um feliz Natal para todos. Feliz Natal, bom voo. Todos, boa noite. Eu tô 3520, cruza agora 2600, Boca de Maracajó. Na 3520, Blanquinha, contato Radassi, Bataro 2190, vai direto para o Boca. 90 direto Boca, tá 3520. Duna, desça para 2000 Taís, que é legal no 0, 1 1 reporte na localização. Duna, Taís, Duna, 1 reportarei. Para o Tati, o Tan 3399, TOB 1149, Galeão, 3 horas e 50. 3399, táxi Alfa, questão táxi via direita Índia, então ponto espera da 10, lado 1895, a torre, 1011, ajuste. 1011, direita, ponto espera do 9399. na 3520, Sam Centro Recife, 12685. 2685, obrigado, na 3520. Vamos, espera pronto. 399, autorizado, ingresso, decolagem, 120 graus, 629. Além da cola, tá 399. Autorizadas, no nosso ambiente. Controle 198, bom voo. 9133. Azul 9133, completa o sinal, chame torre 1189. O Azul, bom dia, o Azul 9133, interceptando no 366. Porto Seguro, está autorizado a subir até 3, em reserva. 3399, está ficando Recife, 1251 e alterne 1331. 3399, copiou o controle. Copiou, 8 no 7, depois você mete acionamento no 10. 3 horas, sem táxi. Travado Azul 9133 no externo. Sim, disposto autorizado, uma centena meia dúzia. Centena meia dúzia, 9133. Para o táxi, temos 187 a bordo, autonomia 13h40, alterna galeão. Táxi aprovado, pátio Índia Alfa 1895, ponto espera com a torre, 1011, ajuste. Pátio Índia Alfa 1011, 1895, pano franco, no táxi, bom trabalho. 33, solo 18, direita, solo 219. Solo 219, nós vamos precisar, azul, obrigado. Nada, bom descanso. Alfa Salvador, bom dia, azul, 9133, vamos direito. Bem-vindo, bom dia, Alfa, reporta para Juliette. Alfa, reporta para Juliette, 9133. O azul 9133, é a torre? É o sol? 9133. Faz tempo que vocês estão falando Guarulhos? Tá aqui com azul, não. Esse voo, essa frequência, deve ter começado, acho que uns dois dias aí. Não é tão novo, não, 9133. Ah, sim. Graças. Torre Salvador, voo 8107. 7, autorizado. Ingresso de decolagem, uma centena, meia dúzia de nós. Ingresso de decolagem, 10, voo 8107. Próximo da Juliette, 9133. 9133, ingresso da Juliette, portão 01. Juliette até a 0133, 9133. Sete, decolada de Salvador 22, controle 19-8, bom voo. Controle 119-8, boa noite. 17, obrigado, boa noite. Olá. Controle 119-8, bom dia. Passa 2400, saída da EL. Gol 1-8-1-7, contato radar, saída da EL, sub, mantém a nível de voo 360. 360, saída da EL, gol 1-8-1-7. 8-7, passa no 150. Vou no 8-7, aguarde, chefe. O 18-7-136, frequência 1251, alter 13325. Ela recebe 125, pessoal, ONU, 032-125, bom dia, Golo 817. Bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3601, informação Delta. E por fim, me chamou 3601? A 3601, informação Delta, bom dia. Bom dia, 1 minuto cópia 360 para Del. Obrigado. Zerou, não cópia. É, Congonhas 360, rota conforme plano, brilha, pisou no meia, brava até o Zulu, decola no zero, um curva pela primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda brilha, terceira via, pisou no meia. 5135 transponder, motor da pele 119.8. 360, São Paulo, Congonha 1-0, Dael, Leda, Bridge, Aparecido no meia 5-1-3-5, 119-8. Ponto 9, chama o ponto, puxa, chama.